Graça e paz, irmãos, irmãs. Que grande presente que nós temos hoje, que nós recebemos há muitos séculos atrás e que o Senhor coloca diante de nós outra vez. O Salmo de número 110. E quando nós recebemos um presente, em geral, nós costumamos abrir rapidamente o pacote em que o presente está envolto para poder logo verificar o conteúdo que está dentro e aproveitar desse presente. É isso que nós faremos agora. Vamos abrir esse texto. E tendo lido esse texto, nos edificarmos uns aos outros. Imagino que muitos de vocês ontem ou no final de semana tiveram oportunidade de ser edificados através da bendita palavra do Senhor. Louvado seja o nome dele, a ele todo louvor, toda glória, toda exaltação. E se você não pôde, por qualquer motivo que seja, ter ido à igreja, ter ouvido uma meditação da palavra, aproveite esse instante então como um presente que Deus está concedendo a você para a sua edificação, para a nossa edificação. Salmo de número 110. Salmo de número 110. Maravilhoso salmo, o reino sacerdotal do Messias. Leio para vocês, faço a leitura bíblica, depois alguns apontamentos e uma palavra conclusiva. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos façam um objeto de descanso para os teus pés. Ou, em muitas versões, põe os inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro, em seu árduo caminho, e sua cabeça estará sempre erguida. Exaltado seja o nome do Senhor pela Santa Palavra, Santíssima Palavra, do Salmo 110. Vamos ver algumas informações importantes já no primeiro versículo. Diz assim: Assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda. Enquanto dos teus inimigos faça um objeto de descanso para os teus pés. Deixa eu explicar isso para você. Porque que em algumas versões nós encontramos, coloco debaixo dos seus pés, faço como estrado nos seus pés, e aqui na Vulgata está essa expressão, um objeto de descanso para os seus pés. Davi compôs esse salmo, meu irmão, minha irmã, para a coroação de seu filho Salomão, com profunda conotação profética em relação aos reis davídicos e a seu grandioso filho futuro, que nós sabemos que é o filho de Davi. Jesus foi chamado o Filho de Davi. E também confira essa referência histórica no Salmo 101. Os profetas do Antigo Testamento perceberam a mensagem profética deste hino somente muito tempo depois de Davi. Eles perceberam, mas demorou um tempo grande até perceberem. Mas a Igreja do Novo Testamento sempre o considerou a mais clara e direta obra messiânica dos Salmos, do Saltério, dos livros de sabedoria, de sapiência, de sabedoria da Bíblia. A Igreja de imediato percebeu que esse texto é um texto que revela a mais clara e direta obra messiânica. Disse o Senhor ao meu Senhor: Fica aqui, à minha direita, até que eu coloque os inimigos debaixo dos seus pés. É o próprio Deus Pai dizendo ao Deus Filho: Fique aqui, até que eu faça com que todos os teus inimigos, todo o mal, tudo pereça, toda a obra do maligno, todos os valores contrários à nossa vontade, tudo que o ser humano faz como fruto da sua velha natureza, como obra da carne, isso tudo vai estar debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então o Pai fala: fica aqui. Fique aqui. Fique aqui à minha direita, que é o lugar de Jesus, e aguarde. Aguarde enquanto dos teus inimigos, aí usando de novo o texto da Vulgata, na BKJA, faça um objeto de descanso para os teus pés. Então, essa é uma obra messiânica explícita. Lá no Antigo Testamento, já falando sobre o Pai e o seu relacionamento com o Machia, com o Filho de Deus, com o Messias de Israel, com o Messias de toda a humanidade. Especialmente pela maneira como fora interpretado pelo próprio Messias. Você pode conferir isso? Jesus falando desse texto em Mateus capítulo 22, versículo 43 ao versículo 45, Marcos capítulo 12, no versículo 36 e 37, Lucas capítulo 20, versículo 42 a 44. Você também pode conferir pelo apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 34 ao versículo 36, e pelo autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 13, capítulo 5, de 6 a 10, capítulo 7, de 11 a 28. Então, irmão, irmã, sentar-se à direita do rei significava, preste bem atenção, vou mais vagaroso aqui. Sentar-se à direita do rei significava ocupar um lugar de honra sem igual e estar com ele, com o rei, entronizado. Então, quando Davi fala nesse salmo do filho, ele está dizendo que o pai está entronizado e que o filho está entronizado com o pai. Veja o Salmo 45, versículo 9, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. O Novo Testamento está repleto de referências a Jesus Cristo, exaltando essa posição de primazia absoluta e definitiva. Aí eu vou só mencionar o capítulo, tá bem? Mateus 26, Marcos 14, Marcos 16, Lucas 22, Atos 2, Atos 5, Atos 7, Romanos 8, Efésios, capítulo 1, Colossenses, capítulo 3, Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 8, Hebreus, capítulo 10. Então, não vou dar todos os versículos, porque senão nós nos estenderemos muito e se formos ler cada um deles também, nos estendemos muito, mas lembre, essa referência está então marcada por um sentido de exaltação. Sentar-se à direita do rei, no caso o Senhor, o Criador, o Pai. Sentar-se à direita dele significa ocupar um lugar de honra sem igual e estar entronizado juntamente com ele. Já no Antigo Testamento nós vemos essa maravilha no Salmo 110. Com relação a objeto de descanso para os seus pés, observe essa informação: os tronos eram acompanhados de um móvel para descanso dos pés do rei. Você verifica isso em alguns objetos já encontrados pela arqueologia e por pinturas também. Os tronos eram acompanhados de um móvel para descanso dos pés do rei. Entretanto, nas pinturas e esculturas, os reis mandavam que esse objeto fosse substituído pela imagem de seus inimigos vencidos. Ou seja, põe aí na pintura que os meus inimigos estão debaixo dos meus pés, todos eles foram derrotados. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Josué, capítulo 5, versículo 3, primeiro livro de Coríntios, capítulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, Efésios, capítulo 1, versículo 22. Aleluia! Então, nós sabemos que Jesus está sendo honrado, exaltado e está sendo colocado em posição de primazia absoluta e definitiva, está sendo entronizado juntamente com o Pai. Está no trono, está sendo declarado como rei juntamente com o Pai. Aleluia. Esse versículo, irmão, irmã, incluindo sua epígrafe, pode ser assim transliterado a partir dos melhores originais hebraicos. Le David Mizmor, Neum Adonai. Ladoni, Shevlimini, Adashit, Oivesha, Radon, Liraglesha. O rei está sendo exaltado aqui. E nós vamos ver isso na segunda nota, no versículo 3. O rei Jesus está sendo exaltado, o Pai está sendo exaltado e o Senhor Jesus está sendo exaltado. Vamos ver o verso 3. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Esse texto pode muito bem ser aplicado, e os judeus o aplicam, e alguns estudantes também da escatologia, do Apocalipse, como uma última geração. Para os judeus, uma última geração de judeus castos, totalmente rendidos a Yahvé. E para aqueles que são cristãos, estudantes do Apocalipse, como nós temos tudo isso ministrado no blog, texto que a missionária Vivian ministrou, blog logo 7.blogspot.com, aqueles que estudam o Apocalipse verificam nesses jovens santos também uma última geração de judeus castos que vão ser espalhados no momento da tribulação para anunciar que o Messias é Jesus. Mas voltando ao sentido do versículo 3 na sua totalidade, o rei e ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, terá um exército de voluntários. Saindo um pouquinho da questão do Apocalipse e da teologia judaica contemporânea, o rei e ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, terá um exército de voluntários, revestidos de santidade. O que eu estou dizendo agora não se contrapõe nem à teologia judaica, nem judaica contemporânea, nem a escatologia. O rei e ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, terá um exército de voluntários revestidos de santidade. O reino de Cristo não é deste mundo, e os seus guerreiros, portanto, não usam armas carnais. Irmãos e irmãs, cada vez mais nós precisamos aprender que as armas da nossa luta, da nossa batalha, da nossa guerra, da nossa milícia, as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. São armas espirituais. Veja isso lá em Efésios, e você vai se apropriar mais do que eu estou dizendo. Efésios capítulo 6. Então, os guerreiros de Deus não vão usar armas carnais, mas vão usar armas espirituais. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Efésios 6, de 10 a 18. E nós, cada vez mais, precisamos entender que para ganhar a nossa família, para ganhar a cidade, para ganhar o país, para anunciar a verdade, o caminho, a verdade e a vida para o país, para as nações, é necessário que nós tomemos uma posição de batalha espiritual, não carnal, não armas carnais, batalhas espirituais. Me lembro aqui de um clássico do Peter Wagner que fala sobre isso, a oração de guerra. Cada vez mais nós precisamos, a igreja precisa despertar para essa luta espiritual. Muito bem. Vejamos o terceiro destaque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, e segundo a ordem de Melquisedeque. Lembram de Melquisedeque, rei de Salém, que tem uma aparição maravilhosa juntamente com Abraão e recebe a honra de Abraão e, por outro lado, lhe serve o pão e o vinho. Só mencionando o texto, você pode conferir depois lá na história de Abraão, tá bem? Então, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Não é a ordem de Arão, não é a ordem dos outros levitas, mas é essa ordem do rei de Salém. Essa é a nossa, é o nosso terceiro destaque. E para que você se aproprie mais, eu digo a você, irmão, Jesus, o Messias prometido, é a única pessoa que acumula o poder e a responsabilidade de sacerdote e rei eterno. Vou repetir. Jesus, o Mashiach, o Messias prometido, é a única pessoa que acumula o poder eterno e a responsabilidade A responsabilidade eterna de sacerdote e rei. Esse sacerdócio firma-se nas promessas irrevogáveis e, como disse, eternas de Deus, a fim de manter perpetuamente a linhagem de Davi. Aleluia! Confira depois Salmo 89, Hebreus 7. Só que há uma particularidade no versículo, segundo a ordem de Melquisedeque. E para entender com mais profundidade, aí você deve ler Hebreus capítulo 7, versículo 11 a 22. Os reis davídicos, como representantes principais do governo de Deus sobre Israel e o mundo, realizaram muitas atividades que se baseavam no culto ao Senhor, com a supervisão da Arca da Aliança e do Templo, bem como a organização dos serviços sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Aí há uma infinidade de textos também, eu menciono só o capítulo mais uma vez, para que você abra esse presente, deguste desse presente, que é o Salmo 110, mas que nós não nos alonguemos muito. Segundo Samuel, capítulo 6, primeiro livro de Reis, capítulo 5 a 7, segundo livro de Reis, capítulo 12, segundo livro de Reis, capítulo 22, capítulo 23, primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 23, capítulo 25, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 19, capítulo 24, capítulo 29, capítulo 34, capítulo 35, Esdras, capítulo 3, capítulo 8, Neemias, capítulo 12. Pastor, eu vou pegar esses textos e eu vou estudar um por um, e eu digo glória a Deus. É isso que um homem de Deus tem que fazer, uma mulher de Deus tem que fazer. Nós temos que nos aprofundar na palavra do Senhor. É claro que esse momento é um momento de devocional, onde nós lemos o texto bíblico, apresentamos uma ou outra nota de informação sobre o texto e deixamos duas, três verdades espirituais, mas o aprofundamento bíblico é fundamental. E se você fizer isso, quem vai experimentar esse presente mais e mais é você, estudando cada um desses textos. Muito bem, o quarto destaque que faço agora, sem dúvida nenhuma, também é escatológico. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O Senhor tem um exército de voluntários, o reino de Cristo não é desse mundo, seus guerreiros não usam armas carnais, ele é o Messias, o Messias prometido. Agora, o quarto destaque, que está no versículo 6, diz assim: julgarás nações amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Que é isso, pastor? Isso é a vitória absoluta. É a vitória absoluta, universal e eterna de Cristo e da sua igreja. Como você pode conferir em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21. E o último destaque, antes de uma conclusão com uma palavra pastoral, está no versículo 7. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro em seu árduo caminho, e sua cabeça estará sempre erguida. Irmãos e irmãs, mesmo durante os séculos de implantação do seu reino, as terríveis batalhas no final dos tempos, que nós já estamos vivendo e ainda há o que acontecer, o ungido de Deus jamais esmorecerá. As forças da natureza se curvarão diante dele. As forças do cosmos, que diz respeito ao mundo, né? Cosmos é mundo, e eu diria, ampliaria aqui, as forças do universo vão se curvar diante dele para cooperar com o nosso vitorioso Salvador Jesus Cristo. Aleluia ao Senhor. Mateus capítulo 22 em diante, pois Mateus capítulo 24 é um texto extremamente escatológico. Mas Mateus 22, 41 a 46, e depois de Mateus 24, então você vai vendo todo o detalhe da escatologia. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir dos originais hebraicos: Minakal Bederoh Ishte Al Ken Yarin Rosh. Aliás, Minakal Bederesh, Ishti Alken Yarin Rosh. Então, esses são os melhores textos no hebraico. Os hebraístas, claro, dominam profundamente isso, dominam a pronúncia profundamente, nós somos só estudantes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, e deixo com vocês agora uma palavra final para a nossa edificação, para nós degustarmos desse presente devocional nessa noite e no dia de amanhã. Reino e sacerdócio é minha proposição, Salmo 110. Irmão, irmã, esse texto declara a divindade do Senhor Jesus e anuncia o sumo sacerdócio do Filho do Homem. Na verdade, o texto trata da ascensão de Cristo e já anuncia de modo profético o que acontecerá no futuro, a saber, o dia em que Jesus voltará como juiz e libertador de toda a terra. Estamos esperando para qualquer segundo desse, irmão, irmã, a qualquer instante que está logo à nossa frente, o Senhor Jesus estará voltando com poder e glória como juiz e libertador de toda a terra. Nesse sentido, nós vemos o rei Davi se referindo a Jesus como Senhor e legítimo rei de Israel, enquanto o Messias está sentado à sua destra, o Pai que está no céu promete ao Cordeiro Jesus que o inimigo será colocado debaixo dos seus pés. Aleluia! O inimigo já foi vencido. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ele foi vencido quando Jesus veio, ele foi vencido por Jesus no deserto, ele foi vencido na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já prevaleceu e volta em triunfo para completar essa vitória que será celebrada eternamente. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder e manifestará o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, como disse, para destruir as obras de Satanás. O povo do Senhor se apresentará de modo voluntário no dia da manifestação plena do seu senhorio. A apresentação dos santos será como um ornamento sagrado e com a unção resplandecendo sobre as suas cabeças. O Senhor prometeu e não se arrependerá. Confirmará eternamente o trono do Filho à sua direita. Ele que é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O trono do Senhor, irmão, irmã, amigo que me ouve, igreja, o trono do Senhor é perfeito, é eterno, é justo, portanto, não complacente com o pecado dos reis da terra. E porque não é complacente com o pecado dos reis da terra, eles serão esmagados no dia da sua ira, chamada ira vindoura. O Senhor julga as nações, queridos, e decreta que quem crê de coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Os condenados são como cadáveres, não passam disso. São como cadáveres espirituais, esmagados pela terra em todo o seu ser. E serão ainda esmagados, juntamente com Satanás e seus demônios, no dia do juízo final e a partir do juízo final. O Senhor Jesus é rei de Israel. Aleluia! Nós, irmãos e irmãs, devemos assumir nossa condição de reino e sacerdócio para Deus, vivendo como intercessores. Volto a dizer, precisamos nos tornar uma igreja que ora, que batalha espiritualmente, vivendo como intercessores e intercedendo uns pelos outros, clamando para que as muralhas da cidade de Jerusalém, a saber, a igreja, sejam erguidas e as portas restauradas, assim como o templo e o culto ao Senhor, ou seja, a nossa adoração eterna. Para concluir, meu querido, esse presente do Salmo 110, vivamos em santidade e, como tal, em novidade de vida, a fim de nos apresentarmos diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Finalmente, no cenáculo de oração, sejamos revestidos pelo Espírito Santo e saiamos para o cumprimento da grande comissão, anunciando ao mundo e testemunhando que Jesus Cristo é o sumo rei e sacerdote, como nos declarou Davi no Salmo 110. Espero que esse texto do Salmo 110 edifique poderosamente a sua vida. E que você continue lendo centenas e centenas de vezes, e sempre com essa motivação. Ah, vou viver em santidade, em novidade de vida, e vou me apresentar diante dele como uma oferta viva, santa, agradável, que é o meu culto racional. E transformando a minha vida num cenáculo de oração, eu quero ser revestido pelo Espírito Santo e sair para o cumprimento da grande comissão até o dia da volta do Senhor, ensinando a todos que eu puder, ensinando ao mundo e testemunhando, sobretudo, testemunhando que Jesus Cristo é o sumo rei e sacerdote. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque os inimigos por estrado dos teus pés ou debaixo dos teus pés. Assenta-te à minha direita e aguarda enquanto os teus inimigos, enquanto de teus inimigos façam um objeto de descanso para os teus pés. Ou seja, triunfe eternamente acima de todo mal. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e te edifique. Que Deus nos fortaleça e que nós sejamos cada vez mais um testemunho vivo, santo e agradável de que Jesus Cristo é o Rei Eterno. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa e bendita com o Espírito Santo, seja uma marca em nossas vidas e assim permaneça com todo o povo de Deus, com todo o povo espalhado por toda a parte da terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.